Eu estou fechado. Tentas persuadir-me, porém, em vão, falho. Sou caixa de liga metálica ainda não descoberta. Abrir-me, usurpar minha tenacidade é trabalho para uma física não surgida. Eu estou inacessível. Forma minúscula, circular, e tu, imenso bloco poligonal querendo entrar, não dá. Revolta e dor do alcoólatra viciado, querendo fiado. A indiferença do dono do bar, sou ela. Vedo-me. Tua água não se realiza, pois é incapaz de preencher-me. Dissimulo-me. Tentas alcançar meu centro e eu te iludo. Sou bruxo e te faço pensar que estás dentro, quando na verdade estás a dezenas de milhares de milhas de distância da ponta mínima do começo de mim.